Bom, vocês ouviram aí, né? Tem umas partes em Jundiaí, tem uma outra parte em Mauá, que foi uma festa cabulosa também, e termina em Interlagos, na Zona Sul. E eu conheço todas aquelas quebradas que a gente vai falando na sequência ali, um atrás da outra ali, a gente conhece tudo, conhece as pessoas que moram lá, sempre tem alguém que a gente conhece, e conforme já vai caminhando pro final, a gente já vai sentindo saudade, né? Ouve aí.